Agora, 3h38 e chegou aquela a hora, né, a época do ano, em que as pessoas têm que acertar as suas contas com o leão. Muitas pessoas tentam fazer isso sozinha, declarar o seu imposto de renda, né, por não querem gastar com o contador, e eles acabam tendo dificuldades, tendo que refazer a declaração, e acaba saindo mais claro. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Regina Borges Lago Adams. A Regina é diretora regional do SESCAP. O SESCAP é a Associação Profissional das Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa do Estado do Paraná. Bom dia. Boa tarde, Regina. Boa tarde. E nós conversávamos aqui agora, antes da nossa entrevista começar, a respeito das dificuldades que as pessoas encontram para declarar o imposto de renda. São muito detalhezinhos, muitas coisas que as pessoas, às vezes, acabam deixando passar por quererem fazer essa declaração sozinha, e por isso dessa campanha, o Declare Certo, né? Então, há 11 anos, o SESCAP, né, tem procurado orientar os contribuintes da forma correta, da forma de não cair em malha e fazer sua declaração tranquilamente. E esse projeto que nós temos de levar essa informação tem atingido muitas pessoas que hoje em dia realmente procuram empresário contador para poder se orientar e não cair em malha. E ultimamente tem sido assim, bastante procura nos escritórios, as pessoas tirar dúvida, porque já seguiu através do Declare Certo, que acontece há 11 anos, né? Então, ela tem visto que vale a pena, né? Como é que funciona essa campanha? Vocês estão fazendo agora, como você falou, essa campanha já tem aí... 11 anos. Há 11 anos, né? E como é que... na verdade, foi lançada em 2004, né? Já está entrando aí no 11º ano. Como é que funciona? Qual é a logística dessa campanha para poder orientar de maneira correta o contribuinte? Neste dia, né, esse ano, será no Shopping JL, no segundo andar. Neste dia, os empresários voluntários, contadores voluntários, né, passam o dia, neste ano, excepcionalmente, vai ser do meio-dia às 21 horas no shopping, né, passa esse dia orientando da melhor forma como você deve lançar os seus rendimentos, a parte tributada, a parte isenta, o local correto, como que você deve destinar, se você fizer a declaração completa, destinar parte desse seu imposto para o FUNCRIANÇA, né? E da forma, qual o percentual certinho, e de uma forma que você não venha a ser chamado para o imposto na Receita Federal para prestar conta, porque muitas vezes a pessoa vai lá e declara de uma forma errada e vai ter que depois apresentar toda a documentação. É onde ele vai ver que, às vezes, informei um recibo de um médico que nem poderia ser dedutível. Coloquei um valor de uma instituição que não poderia ser. Esses são os erros fatais que levam a pessoa a cair em malha. E, às vezes, essa retificação no imposto de renda é que traz mais dor de cabeça do que a própria declaração, né? Exatamente. Que depois a Receita vai lhe chamar, você vai ter que apresentar a documentação, vai ficar caro, você vai ter que contratar porque se você fez sozinho, vai contratar um contador para lhe orientar, ele vai cobrar e você ainda vai ser multado, porque você às vezes omitiu uma receita ou aproveitou de um recibo que não deveria ser. E o SESCAP, através do Declare Certo, ele orienta nesse dia em todos os regionais do Paraná, porque o SESCAP tem 9 regionais, né, onde nesse dia todos estarão à disposição para tirar as dúvidas, né? Você falou aí do FUNCRIANÇA, Regina. Nós também conversamos a respeito disso, que às vezes as pessoas querem fazer essa doação, querem destinar parte da sua renda, fazer uma dedução no para essa alguma instituição, e ficam em dúvida se isso é possível, se realmente é dedutível ou não, e eu com medo de fazer essa declaração cair na malha fina. Mas a destinação de parte do imposto para o FUNCRIANÇA, ela é aceitável, a gente pode fazer isso, ela, né? Ela é aceitável, tanto é que para o ano de para 2014, que ainda as pessoas que não entregaram ainda até 30 de abril, tem esse prazo para declarar parte do imposto devido, ou seja, você teve ali um valor de R$1.000 de imposto. Desses R$1.000, você, pessoa física, pode declarar desses mil, 3% você destina para uma entidade que você escolhe. São 12 entidades que estão cadastradas na Receita Federal, que têm já os seus projetos todos aprovados para receber essa destinação. Então, não haverá problemas para essas pessoas que destinar, porque ali no momento da declaração, você escolhe certinho a entidade e já faz a destinação correta. Com CNPJ, são entidades com credibilidade. Inclusive, aproveitando para falar que essas entidades estão à disposição para ver os projetos, para demonstrar para a população aonde esse dinheiro está sendo destinado. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas nossa, eu vou doar, não sei se vai ser bem aproveitado ou não. Mas é o momento de ajudar, porque muitas crianças, muitos adolescentes que estão precisando nesse momento de ajuda. E é o momento é esse, porque é muito melhor você doar desta forma, de uma forma lícita, vamos dizer assim, do que você ficar, às vezes, dando dinheiro para as pessoas na rua. Inclusive, esse ano, FUNCRIANÇA, a Ação Social aqui em Foz do Iguaçu, fez uma campanha que não doar, não dê esmola. Doe, faça seu imposto de renda e destine corretamente. E, inclusive, também aproveitando, o pessoal da assistência social estará conosco nesse dia para orientar, para chamar as pessoas, para entender, para depois fazer um bom imposto de renda e fazer a destinação correta, né? E muitas pessoas têm dúvida, né, Regina, a respeito da doação para esses órgãos, como você mesmo falou, a pessoa, além de não saber se é possível, se ela vai ter esse dinheiro, se vai entrar na restituição ou não, se, além de tudo, se esse valor destinado, esse valor doado, se vai ser bem destinado, se vai ter uma boa utilização. Por isso, inclusive, o ano passado foi lançado, o SESCAP foi convidado a participar de alguns vídeos onde mostram como que foi bem destinado as doações do ano anterior. E ali são projetos assim, de extrema importância, onde a educação, a cultura da criança, a forma dele se preparar para um adulto, né, para o mercado de trabalho. Então, realmente, é uma campanha de excelente aceitação. Esse período está sendo muito bem aceita, porque está nas mãos de pessoas que realmente estão levando a sério, né? Não há problema de se ter de outros meios, né, desses valores ser destinados para outras situações, porque são investigados certinho, né? Tem todos os projetos, inclusive, cada uma diz para onde vai ser feito. Existe, são 12 entidades que cada uma tem o seu projeto. Existe a tecnologia, diagnóstico social da realidade das crianças, doações para até a parte social, ecológica também, destinações, onde eles estão orientando as crianças como fazer. Então, tudo isso, juntando um processo todo, vale a pena, né? E ele entra essa doação, ela entra na restituição também? Não, ela é assim, você apurou seu imposto de forma completa, a declaração tem que ser completa, não pode ser simplificada, e este valor que você deveria pagar para o governo, né, seria um DARF, você pagaria uma parte dele, você vai fazer um documento separado e recolher diretamente para a entidade. A questão da restituição já é uma outra situação. Então, durante o período de 2013, por exemplo, você teve ali retido do seu imposto R$ 1.000. Desses R$ 1.000, você, no final da declaração, você apurou ali que deveria ter recolhido apenas 800, porque na hora de fazer a declaração, o seu salário mês a mês, ele pega num todo. Então, sobrou um valor para ser restituído. Era 1.000 e passou a ser 800, a Receita Federal, o governo, vai devolver esses 200 para você. Então, é ali onde entra a restituição. E também a forma correta onde as pessoas vão declarar a questão de educação, saúde. Aí é onde você consegue fazer a restituição. Caso contrário, se você fizer errado, lança qualquer valor lá, a Receita vai te chamar e você vai acabar tendo que pagar mais ainda, inclusive multa. Porque se você não apresenta a documentação, os recibos todos, mesmo com gastos com saúde, educação, tem que ter todos os recibos na mão. Não adianta querer burlar o leão, não, porque o leão está de olho ali. Exatamente, porque apesar de eles não estarem acompanhando você vai informar ali CPF, CNPJ do médico ou da instituição de ensino. Hoje ele não te chama, mas de repente se você cai na malha, ele te chama, você tem que estar com a documentação completa. Caso contrário, esses valores serão glosados e você terá que pagar com multas e juros e mais multa por omissão. O que a pessoa que vai fazer a sua declaração, embora você falou que tem que ter a orientação de um contador, mas ainda assim, o que a pessoa pode apresentar como na dedução do imposto de renda, com gastos com saúde, até onde entra a saúde, até onde entra a educação, Regina? A questão da saúde. A saúde é ilimitado o valor. Para quem vai fazer a declaração completa, não precisa, todo o valor que você ter com despesa, com saúde, a parte dentista também, fisioterapeuta, toda essa parte é dedutível. Você joga esse valor ali, ele não tem um limite onde você vai se preocupar. Claro, dentro da realidade do que você ganha. Se você ganha ali, às vezes, 20 mil, não vai colocar que gastou os 20 mil com valor de saúde, né? Então, é tanto sua como de seus dependentes. Na área de educação, cada dependente seu tem um direito, um valor já é limitado. Na área do valor de R$3.230 por dependente. Acima disso, você pagou, ele não é dedutível. Você informa ali, mas o valor não é dedutível. E por dependente tem um valor de R$2.063 por dependente. Então, quem faz a declaração completa e se fazer corretamente e teve retenção de imposto durante o ano, consegue normalmente restituir uma boa parte. Né? Quem é que é declarado dependente do contribuinte? Os filhos menores de 21 anos, os filhos que são os enteados, né, também tudo com a guarda certinho, o incapaz, o menor incapaz, a esposa, o cônjuge, né, no caso, desde que, claro, se ele tiver renda, vai ter que lembrar de colocar a renda dela, porque senão, às vezes, a pessoa coloca o dependente e o dependente tem renda, é onde cai, né, cai em malha. Então, todos esses detalhezinhos, o profissional entende, lembra disso dali. É justamente, né, por isso que a gente fala, né? As pessoas falam, eu vou colocar, eu tenho aqui, tem a minha esposa, mais três filhos e tal, mas o filho trabalha, a esposa trabalha, e ele não se atenta para esse detalhe. Exatamente, né? E muitas vezes trabalha, e às vezes é um bolsista que tem um valor ali que recebe também, tem que colocar esses valores. Porque lá na frente a Receita vai confrontar os dados, a outra parte informou que o bolsista recebeu um valor, é onde cruza as informações e, infelizmente, cai na malha. Quando vê o imposto, era para ser restituído, vai ter que acabar pagando. Vai ter que pagar. Já que a gente está falando aí nessa coisa de preencher, o que pode e o que não pode, quais os erros mais comuns que as pessoas que preenchem sozinha a sua declaração, Regina, quais os erros mais comuns que elas cometem e acabam caindo depois na malha fina? Um deles seria rendimentos. Do período que está no referente ao exercício, né, a pessoa trabalhou em duas empresas. Ah, eu trabalhei um mês só em uma empresa e na outra o restante do ano. Eu vou lá e coloco só um rendimento. Acaba ficando um para trás. Esse rendimento, as empresas são obrigadas, as pessoas jurídicas são obrigadas a informar a Receita Federal. Por isso, ela tem esses dados. Então, aonde vai analisar sua declaração? Tem uma fonte só e a outra ficou para trás, você vai ser chamado. Que você não declarou ali, mas o teu empregador declarou. E a Receita Federal fica aguardando o contribuinte informar isso dali para cruzar, para bater os dados, né? Outro detalhe são despesas dedutíveis. Educação, quando se fala em educação, é somente a pré-escola, o ensino médio, a faculdade, a pós-graduação. Não ensino educação com línguas, outros cursos, né? Isso não são dedutíveis. Educação básica. Básica, vamos colocar a básica, e ainda que você tem que ter um informe da entidade para colocar ali, porque se você depois coloca qualquer valor, você pode cair em malha, né? Médicos também. Muitas vezes o pessoal coloca ali um valor não condizente com o valor que recebe, ou então coloca qualquer valor de um CPF qualquer. Essa informação a Receita também já tem. Então tem que cuidar, porque você tem que detalhar para quem você pagou, médico, pessoa física, o profissional, né? E pessoa jurídica também. Então, essas... Se inclui os planos de saúde? Planos de saúde. E você, eu tenho um plano de saúde, eu não tenho um informe, vai lá e coloca qualquer valor. Lá na frente, ele vai chamar você, porque você está aproveitando aquilo ali, está pagando menos imposto ou está restituindo mais, né? Então, esses são os principais erros, né? E a declaração desse ano, ela traz, agora em 2014, ela veio com algumas mudanças, né? Que mudanças são essas? As mudanças, assim, diretamente, assim, para a maioria, talvez não atinja, mas seria a transmissão através dos smartphones, né? Só que tem uma regra para isso, que seria um pouquinho mais extensa para se falar, né? E também para quem tem certificado digital, você pode importar a sua declaração pré-pronta, né, da Receita Federal. Você entra no site da Receita Federal, insere o seu certificado digital e lá vai estar os seus dados já pré-preenchidos. Você só completa com despesas que você teve, porque isso para quem teve fonte única, né? Então, aquele que trabalha em várias empresas não vai conseguir essas informações. E também tem que ter o certificado digital, que seria a assinatura digital da pessoa, né? Então, esses são os principais, né? Isso vale mais para pessoa jurídica ou para pessoa física também? Para física, porque o CPF, ele é o certificado digital, tanto para pessoa física como para jurídica, está disponível. Qualquer pessoa pode fazer um certificado digital. a tendência futura é a maioria ter, né? Mas, por enquanto, não é a maioria, apesar dos empresários já utilizarem, né? Que eles, com certeza, já estão mais habituados a isso, né? Mas a grande maioria da população ainda não tem, né? E é bom a pessoa já começar já, porque as pessoas sempre deixam para a última. E aquela coisa, ah, mandar esticadinho no prazo. Não, o prazo é dia... Ultimamente, a gente vê nos últimos anos, a Receita não tem estendido o prazo. É dia 30, até a zero hora ali do dia, né? Dia 1º de maio, até a última hora, isso, os minutos do dia. Do dia 30, dia 30, exato. Então, exatamente. Não tem zero hora do dia 1º. Passou, né? Você entregou, já gera multa de R$ 165. Esse valor já não é corrigido há muito tempo. Então, talvez muitas pessoas falam, o valor da multa é pouco, vou fazer depois. Mas também não custa você entregar, de repente está faltando alguma informação, entrega, depois você retifica. E até pelas facilidades também, né? Que você pode declarar, enviar os dados ali só por meio eletrônico. Meio hoje, eletrônico, né? Exatamente. Você pode entregar, está faltando um informe que o banco não conseguiu, mas hoje você tira os informes de rendimento pela internet, nos bancos, acessa os extratos pelo banco, pela internet, e o seu empregador entrega para você também, que ele já está preparado, o contador já orientou, entrega para ele, entregar para os seus colaboradores. Então, não pode dizer assim, eu vou deixar para a última hora. Às vezes, faltou um recibo de um carro, que esqueceu de pegar na hora de vender, né? Isso, então, o que você faz? Entrega, primeiramente, e depois retifica. Pelo menos, você vai ter cumprido o prazo, porque daí a multa não é muito, mas dependendo do valor que você vai declarar de rendimentos, acaba sendo pesado. É. Vamos repassar aqui, então, Regina, quem é que precisa fazer essa declaração de imposto de renda? A pessoa física que tiver rendimento acima de R$ 25.661,70, ela está obrigada, né? Pessoas que também receberam rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, estão obrigados também. E possuem bens acima de R$ 300 mil. Porque existe aquela situação também que tem a pessoa fala, eu comprei um carro. Não, só porque você comprou um carro e você está abaixo, você não está obrigado. Mas se você quiser já manter um histórico de compra ou venda de veículos no seu nome, você já pode fazer a declaração. Acaba já assim, deixando tudo pronto, né? Não precisa se preocupar, de repente, amanhã ou depois vende e quer comprar outro, se tem um caixa ou não, né? Então, esses são os principais, né? É o valor de R$ 25.661, que a maioria vai por esse valor. Outras situações, também o contador na hora ali vai te orientar, né? Quem tem o imposto retido na fonte também, né, precisa fazer a declaração da mesma forma? Ele não é obrigado, se tiver abaixo desse valor, não é obrigado a entregar, mas para você rever esse valor, você pode fazer a entrega, porque às vezes teve um mês que você teve ali uma retenção de R$ 200, R$ 300 por um fato atípico do seu valor. E você, para rever isso ali, somente entregando a declaração. Você entrega por aquele valor, automaticamente o sistema já vai acusar para você ali que você tem direito à restituição, você entrega direitinho ali, ainda agora já passou os primeiros lotes, né? Mas hoje é dia 2 de abril, né? Temos até dia 30, então já está entrando para o segundo e terceiro lote. Então, quando mais rápido a pessoa entregar, mais rápido vai mais receber. Mais rápido, exatamente. Porque os primeiros lotes é 1º de julho, né? A partir de 1º de julho, né? Certo. Mas para todos esses esclarecimentos, Regina, nada melhor do que procurar um contador e principalmente aderir a essa campanha do Declare Certo, que vocês, né, que vocês do Sescap vão estar lá no Shopping Cataratas no dia 11 de abril, né, do meio-dia até as 9 horas da noite. Exatamente. Tirar todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Nesse dia, é claro, não estaremos fazendo a declaração para os contribuintes, mas, orientando da melhor forma, né, todas as dúvidas, vão ter o dia todo, se a pessoa quiser ir lá sentar, até levar às vezes a declaração, falar o que acha isso, nós, contadores, empresários, estaremos lá à disposição. Vai ser alguns voluntários, contadores, que todos os anos a gente conta com eles, estarão o dia todo lá à disposição para tirar essas dúvidas. E também queremos também chamar o pessoal para quem tem dúvida em relação à doação ao FIA, né, ao Fundo Criança, porque é de extrema importância, é uma utilidade pública, né, onde as crianças precisam mesmo e temos que contar com os contribuintes. A época é agora, né? E vocês lá nesse dia também vão dar todas as orientações, como você já falou, vai ter uma equipe da Secretaria de Assistência Social também, lá, né, fazendo essa... Exatamente. Nesse dia convidamos também a equipe da Ação Social para orientar também, mostrar, até demonstrar a forma como eles estão destinando os valores, né? Vão ter algumas informações, que é importante. Isso, a população está bem ciente do que realmente acontece, né? Nada melhor do que esclarecimento. E esse será um dia para tirar dúvida. Então, vamos reiterar, então, dia 11 de abril, do meio-dia até as 9 horas da noite. No Shopping JL, né, no segundo piso. No segundo piso. Então, fica aí, não é por falta de informação que você vai declarar, deixar de fazer corretamente a sua declaração e cumprir aí o seu dever com o leão, passando a partezinha dele. Muita gente não gosta, né? O pessoal reclama da parte do leão, que é uma mordida grande, né? Exatamente. Muitos fazem, né, fica naquela intermediação, mas mas é necessário fazer. Regina, obrigada pela sua participação aqui. E vamos acompanhar de perto aí essa ação de vocês lá no dia 11, esperando que as pessoas realmente participem lá, para que não fique dúvida nenhuma, sempre com orientação de procurar um contador para fazer isso a sua declaração. O contador está sempre à disposição para fazer o serviço correto, né? Obrigada. Então, eu conversei com a Regina Borges, a Regina, que é diretora.